Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric. Eu sou o Marcos. E eu sou o Miller. Muito bem, e hoje nós estamos aqui para falar de Arquivo X, ou Arquivos X. Ou Ficheiros Secretos em Portugal. Ficheiros Secretos. Ficheiros Secretos em Portugal, a nossa pátria mãe. É. Muito bem, como eu já comentei algumas vezes aqui no podcast, né, do Paper Masters, a gente fala de temas diversos, né? Então, dessa vez, a gente vai falar de uma série de TV, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, falaremos apenas das duas primeiras temporadas. Miller, por que que a gente vai falar só das duas primeiras temporadas, Miller? Porque a gente só viu as duas primeiras temporadas. A gente comentou um tempo atrás aqui, algumas vezes, né? Quando a gente fez o podcast de One Piece, quando fez, qual foi o outro? Ah, não lembro. Mas a gente comentou que a gente tem um grupo no Facebook, que não tem nada a ver com o site, né? Mas que chama No Episódio de Hoje, em que a gente coloca lá... Vamos escolher alguma coisa pra assistir junto, um episódio por dia. E aí, ano passado ou retrasado? Quando que foi a primeira? Foi em 2018. Mais ou menos, acho que foi em abril, por aí, de 2018. A gente assistiu a primeira temporada. Em 2018 a gente assistiu a primeira temporada, um episódio por dia ali, né? Com o Fax Modem e a Dennis Scully. A Dennis Scanner. E agora, né, em 2020, que a gente tá gravando esse podcast, a gente viu a segunda temporada. O Miller certinho um episódio por dia. Eu meio atrasado, um dia assistia dois, aí ficava três dias sem ver, mas eu vi tudo. Terminou faltando 5 minutos pra começar a gravar o podcast, né? Que isso, faltava uns 40 minutos, eu acho. Mas dava pra ver mais um episódio. E o Marcos acompanhou também, né? Assim, não necessariamente estava assistindo com a gente, mas o Marcos é fanzaço de Arquivo X e comentava praticamente todo episódio lá, né? É, no meu caso, eu já vi a série toda, né? Mas isso já tem... Assim, vi a série clássica já tem uns 10 anos já, né? Mais ou menos. E vi as duas últimas temporadas que foram lançadas recentemente. Mas assim, vi uma vez só, mas pra poder gravar o podcast também, eu vi alguns desses primeiros episódios de novo, né? Aí tô com uma memória relativamente fresca. Não, assim alguém, espero. Alguém precisa ter uma memória boa aqui. Bom, mas vamos lá. Tá, então eu acho que, pra começar, a gente pode comentar um pouquinho o que é essa série, né? Sobre o que ela é. Eu sei que ela já é conhecida na cultura pop como geral, né? Não tem ninguém que você fala Arquivo X e a pessoa nunca ouviu falar. Mas é interessante a gente falar mais ou menos qual que era o objetivo da série ali como história, né? Mais ou menos como é que ela funcionava. Ela começou a ser exibida em setembro de 93, né? Faz um tempinho aí. E como o Marcos é um cara aí, é fã da série mesmo e tal, explica pra gente qual que é a ideia da série. Do que se trata Arquivo X? Então, Arquivo X é uma série que... É a referência de ficção científica, né, dos anos 90. O criador dela, o Chris Carter, ele teve como influências as suas séries favoritas, né, que, se não me engano, é o Além da Imaginação e Kolchak e os Demônios da Noite. Né? E a série aborda assuntos sobre alienígenas, né? Que, assim, muita gente acredita que Arquivo X só fala sobre isso, mas não é o caso. Né? Ela fala que era antes. É, então... além disso, fala também sobre fenômenos sobrenaturais, paranormais, né, em geral, teoriza da conspiração, né, governamentais e tal, mais ou menos por aí. Exatamente. No final das contas, assim, Arquivo X, o que que é? É um setor, vamos dizer assim, do FBI, né, em que o trabalha o Fox... Eu não consigo falar, não falar Fax Modem, mas é Fox Modem. Sim. Eu zoei tanto chamando ele de Fax Modem no passado que agora é Fox Mulder. Basicamente, esse agente do FBI é um cara meio estranho, acredita em umas coisas meio sobrenaturais e tal. E ele meio que achou vários arquivos de casos inexplicáveis e tal e começou a investigar, né? Então, assim, meio que abriu uma divisão no FBI em que só tem ele, né? Teoricamente. É mais ou menos isso, assim. Na verdade, o Mulder. Ele foi assim, ele é uma referência na parapsicologia, né? Ele tinha um grande potencial e tal, só que ele, como você disse, né? Ele sempre foi tratado como o estranho, aquela coisa toda, então ele foi meio que colocado, assim, no porão do FBI, assim, né? Pra lidar com aqueles casos que ficam engavetados, né? Que, assim, eles, como eles não possuem, como eles estão, assim, parados, eles são colocados na, no gaveteiro X, da letra X, por exemplo, né? Exatamente, seria... X é justamente por não ter uma, uma definição, né, pro caso. É, seriam casos que, por algum motivo, né, estão guardados e que o FBI não quer, né, se envolver e tal. E tem a questão também de que o Mulder, ele teve uma experiência, né, sobrenatural, né, na pré-adolescência dele, quando a sua irmã mais nova, Samantha, foi abduzida, né? E desde então aquilo ficou na cabeça dele, né, de uma forma, ele ficou obcecado por aquilo e decidiu ir atrás do desconhecido, né? Aí essa personalidade dele, assim, é motivada principalmente por esse fato que aconteceu com ele. Exatamente. E, inclusive, a série começa justamente com a introdução de outra pessoa... O Vinícius está gritando ali. Inclusive, a série ela começa com a introdução de uma outra personagem, né? Que é a Dana Scully. Sim. Que, junto com o Mulder, são os protagonistas. E ela tá lá justamente meio que pra provar que ele não tá... meio que aquela divisão não faz muito sentido existir, né? Ela é a cética ali, que tá ali pra provar que aquilo é tudo bobagem. Ela aparentemente foi designada pra acreditar ele, né? Sim, o que você falou, Miller? E ela acredita que é perda de tempo, aquela sessão. Exatamente. Vocês citaram Arquivo X... Arquivo X. Vocês citaram Além da Imaginação. É uma série que eu gosto, apesar de, como toda antologia, tem vários episódios... bons, ruins e medianos, sim, né? É sempre assim. Inclusive tá saindo caramba! Inclusive tá saindo Além da Imaginação, né? Tem que assistir a segunda temporada. Imagina se fosse um episódio por dia lá no... Nossa, desde os anos 60, né? Não, só atual, só novo. Ah, tá. Bom, mas a experiência mais próxima, o contato mais próximo que eu tinha tido com Arquivo X, não foi com Arquivo X, foi com Fringe. Sim. Que é uma série dos anos 2008. É, por aí. Eu também assisti Fringe. Eu conheci Fringe... É 2008, exatamente. Eu conheci Fringe antes de conhecer Arquivo X. E ela é uma série que tem muita influência dessa aqui, né? Porque é justamente aquele negócio de pesquisando uns fenômenos meio inexplicáveis e tal. Só que lá tem uma história mais centrada em alguns pontos, né? Arquivo X tem bem uma cara de série dos anos 90, sim, que é aquela estrutura de 24, 25 episódios, né, que durou até metade dos anos 2000, mais ou menos, em que você tem, sei lá, 24 episódios, você tem ali uns 8 ou menos que realmente caminham com uma história geral, e vários outros que são casos isolados, né, tipo um CSI. Eu acho que nesse aspecto, o Arquivo X teve um diferencial, assim como Twin Peaks, né? Que foi uma série que foi exibida um pouco antes, né? Assim, foram duas séries que no início dos anos 90 se afastaram daquele formato anterior dos anos 80, em que cada episódio por si só tinha uma história independente, né? Já contava uma história com início, meio e fim. Eu acho que... Ou seja, tipo Arquivo X e Twin Peaks seria tipo o arco de temporada, né? Acho que, no caso, foram as séries que meio que inauguraram esse formato, né? Que antes não existia. Antes era tipo, podia assistir na ordem que quisesse os episódios, né? Que não fazia diferença, né? Antigamente. Sim. Aí a partir de Arquivo X e Twin Peaks, aí começou a ter esse negócio de arco de temporada e tal. Ainda tem esses episódios meio isolados, mas tem aquele arco que envolve toda a temporada e que tem a ordem certa pra assistir os episódios e tal. Se olhar, tem bem o clima de transição, né? Desse estilo de episódios isolados pra como é hoje, né? Que normalmente, você tem ali um arco que vai do início ao fim, né? Tem muita série hoje em dia que ainda segue essa lógica aí dos episódios mais ou menos isolados, mas eu acho que nenhuma hoje em dia faz 100% isolado mais, né? Tirando série de comédia, né? Tipo, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, sim, você tem... beleza, você tem ali uma diferença de uma temporada pra outra, mas na mesma temporada não faz muita diferença a ordem que você assiste. É, se você for olhar, assim, ó, alguns poucos episódios da primeira temporada de Arquivo X ainda tinha um climão de anos 80, assim, aquela transição, assim, então, né? Na forma de contar a história. Sim. É uma outra série que eu gosto bastante dessa época, só que ela já é mais recente, já é de 97, eu acho, é Stargate. Sim. SG-1. E ele começou do mesmo jeito, começa nesse clima, tem uma história geral, mas tem um arco, assim, né? E depois vai se transformando mais no padrão que a gente conhece nos anos 2000. Só um comentário, que na introdução eu fiquei zoando de Arquivos X, é que o nome da série em inglês é X-Files, né? Porque... Sim. É o setor do FBI onde estão os arquivos X. E chamar de arquivo X do Brasil, se parar pra pensar, é o maior erro de tradução, né, que existe. É, e tem a polêmica do isso, então. É um erro até leve, né? É um erro até leve. É aceitável, não, é aceitável. É aceitável. Um arquivo. Também mas tem a polêmica como... do hífen também. Mas como eu comentei lá no grupo, assim, teve alguns episódios da segunda temporada, na dublagem, que eles chamaram de Arquivos X. Na abertura, mas depois... Né? Depois voltou para Arquivo X de novo. Eu acho que é porque o nome já tinha ficado popular, Arquivo X, né? Eu acho sim, que sim. Mudar, assim, do nada na segunda temporada, o povo deve ter estranhado. Depois disseram assim, ah, deixa Arquivo X mesmo. O povo já acostumou. Tentaram com ele. Em Portugal sempre foi Ficheiros Secretos. Eu acho que existe uma versão em espanhol, Expedientes Secretos, alguma coisa assim também, não sei. Um negócio que eu queria comentar é que Eric falou aí que de Fringe, não foi? Sim. Já meu primeiro contato, digamos assim, com uma série estilo Arquivo X foi Sobrenatural. Uhum. Sobrenatural, eu acho que ele bebe muito de Arquivo X também. É basicamente o estilo de Arquivo X. Eles investigam coisas sobrenaturais até o FBI tá no meio, só que no caso deles é disfarce, não é FBI de verdade. Ah, é, você acabou de me lembrar que no Fringe era o FBI, né? Sim. Eu lembrei que tinha o cara que trabalhava junto com a mulher lá, que ele entrava falando FBI na original. A voz dele ficou na minha cabeça. Em Sobrenatural, eles utilizavam esse disfarce de FBI. Inclusive, tem até um episódio que eles usam o nome Mulder e Scully, porque toda vez o Sandin, que são protagonistas de Sobrenatural, eles usam nomes diferentes pra agente de FBI. Eles usam nomes que eles arranjam de qualquer coisa, nome de cantor de banda, de rock ou qualquer coisa assim. Aí teve uma vez que eles realmente usaram Mulder e Scully. Teve até outra vez também que eles usaram Ford e Hamill. Referente a Mark Hamill e Harrison Ford, né? Eles sempre usavam isso. Aí é muita referência a Arquivo X, né? Tanta referência que até atores de Arquivo X estão em Sobrenatural. Por exemplo, o Skinner, de Sim, Arquivo X, ele faz o avô de Sandin, o avô materno de Sandin, de Sobrenatural. E também tem outros atores, assim, por exemplo, tem um cara que aparece em um episódio da primeira temporada de Arquivo X, que é o piromaníaco lá, que é o Mark Shepard, que ele foi um personagem de destaque da temporada 5 até a temporada 13, mais ou menos, de Sobrenatural, que foi o Crowley, o demônio Crowley. Se parar pra pensar, é difícil ter algum ator que não participou de Arquivo X, né? Porque, caramba, tem muita gente famosa lá que participa como coadjuvante, tipo, do episódio, sabe? Tem gente que começou a carreira, né? Assim... O início da carreira, tipo Jack Black, por exemplo. É porque séries de TV, de TV aberta, geralmente é porta de entrada para atores, né? Muita gente começa a sua carreira em série de TV aberta. É tipo, aqui no Brasil, um ator começa por Malhação. É tipo o David do Chauvin lá, que era o Mulder, né? Ele tentou sair para fazer filme depois e deu certo pra cara. Tá aí fazendo filme até hoje. Mas é difícil os caras que estrelam série de TV assim ir pro cinema, né? Tem alguns, né? Mas é complicado. Eu ia comentar que a série, no total, ela teve 11 temporadas, sendo que foram 9, né? Originalmente, lá de 93 até 2002. Sim. E aí ela teve aquela volta, né? Aquele retorno de duas temporadas lá em 2016. Que é uma minissérie, basicamente, né? Para pensar. Teve uma temporada de 6 episódios em 2016 e uma de 10 episódios em 2018. Isso, e além disso, teve dois ou três filmes, não sei. Dois filmes. Foi dois filmes, um entre a quinta e sexta temporada, né? Se eu não me engano. Sim, o primeiro 98. Filme. e outro depois que a série já tinha sido cancelada lá depois da 9ª temporada, não é isso? É, foi em 2008 o segundo filme. Muito bem. E tem um spin-off também, né? Daqueles três caras lá que ajudavam ele. Os pistoleiros solitários. É curioso porque, tipo, tem esse spin-off de Arquivo X, que é com aquele grupo lá, com, os pistoleiros solitários. E os pistoleiros solitários. E o curioso é que também tem uma outra série que o Chris Carter fez, que não tinha nada a ver com Arquivo X, era separado, só que a série foi cancelada e ele decidiu finalizar a série dentro de Arquivo X. Não foi isso? Sim, o Millennium. Série Millennium. Millennium, isso. Esse episódio, eu dei uma pesquisada, né? Esse episódio, ele se passa na 7ª temporada. Que leva o mesmo nome da série, né, o episódio. É, foi uma maneira que o Chris Carter achou de tentar concluir a sua série anterior. E isso, consequentemente, fez com que Millennium fosse dentro do universo de Arquivo X, né, de certa forma. A série, se eu não me engano, teve 3 temporadas. Essa série. Os Pistoleiros teve uma série só, uma temporada só, né? O pessoal fala que na televisão americana, se você sabe que a sua série vai. Como produtor de séries, se você sabe que ela vai ser cancelada faltando um episódio pra ser produzido, você tem muita sorte. Porque normalmente as séries são canceladas depois de serem exibidas, né? De ser exibida a temporada. Aí ela não é renovada. Então. Por isso que tem muita série que acaba do nada, né? Porque Sim. Eles lançam a temporada, não dá audiência direito, aí eles simplesmente não renovam. De certa forma, a série dos Pistoleiros também acaba dentro de Arquivo X, na 9ª temporada. Foi um recurso que eles tiveram, né, pra finalizar. Então, assim, só retomando o que a gente tava falando no início, Arquivo X tem todo esse clima de conspiração governamental e alienígenas e tal, mas Sim. também tem episódio envolvendo canibalismo, episódio envolvendo seita de satanismo, Sim. outros com, sei lá, o cara que consegue produzir fogo com a mão, sabe? Tipo assim, é umas coisas malucas, né? Então é muito variado, né? Tipo, com o que você sonhou hoje? Um roteirista perguntava pro outro, né? E aí eles faziam um episódio. Apesar que tem muito episódio que faz referência também, né? A filme antigo ou a séries antigas, né? Faz alguma homenagem. Então. Tem um episódio da 5ª temporada que ele é todo em preto e branco, assim. Ele emula bastante, assim, um episódio de Além da Imaginação. Sim, Além da Imaginação... pode falar. Eu acho que essas séries de TV aberta geralmente são séries experimentais. Eles sempre tentam experimentar alguma coisa. É um lugar para novos talentos surgirem, né? Tanto de Sim. roteiristas, quanto de diretores, quanto de atores. Aí sempre acontecem coisas diferentes, coisas inusitadas assim. Muitas coisas podem ser boas, outras podem ser ruins, né? Eu acho que essas séries de TV aberta geralmente são áreas de teste. E antigamente eles conseguiam isso, né? De aprovar 24, 25 episódios. Então você conseguia ter, sei lá, 10 episódios se você quisesse deixar 100% pra experimentar alguma coisa, você tinha, né? E aí você reservava ali os outros 14, 15 pra deixar mais alinhado se fosse o caso. Enfim, hoje em dia a estrutura é um pouco diferente, né? Desde que teve uma greve de roteiristas ali no final dos anos 2000, antes dessa greve, quase tudo era... Pode ser coincidência, tá? Eu tô falando pelo que eu lembro. Mas antes dessa greve, praticamente todas as séries tinham estrutura de 24 episódios. Depois mudou mais pra essa estrutura de 10, 13 e tal. Sim. Aí, com a história com menos, entre aspas, enrolação, né? E também, geralmente, essas séries com 10, 13 episódios, elas são todas escritas e gravadas de uma vez, né? Enquanto que as séries de 20 e tantos episódios, elas vão sendo feitas conforme vai sendo exibido. Eles exibem uma leva de episódios e estão lá gravando outra leva de episódios, Sim. e assim Sim. vai. E já esses de 10 e 13 é tudo, grava tudo de uma vez, já pra exibir tudo de uma vez também, assim, aos poucos. Eu conheço muita gente que fala assim, eu não gosto de série não, porque enrola demais e tal, mas eu acho que é justamente o pessoal que assistia série antiga, né, que realmente enrolava. Mas então, o Arquivo X tem aí essa questão que eu acho que a gente comentou, né, que tinha os episódios focados na conspiração principal ali da série e vários outros que normalmente são chamados de monstro da semana, né, que é tipo, Sim. é um caso isolado, que eles resolvem ali uma situação e bola pra frente, vão pro próximo. E a gente citou aqui, né, o Mulder, a Scully, o Skinner, a gente podia comentar um pouquinho dos personagens, né, principais da série, os Sim. principais e os recorrentes ali. Podemos começar com o Mulder, né. Acaba que dele a gente falou praticamente Sim. toda a ideia geral dele ali, né? Ele é um cara que sofre bastante bullying, vamos dizer assim, Sim. entre aspas, né? Dos colegas. E é interessante que ele não liga pra isso, né? Ele fala o que vem na cabeça e é isso aí. Tipo, acontece alguma coisa, igual um episódio que tem lá na segunda temporada, né? Ele tá ajudando lá e tal, aí tem uma vítima, só que ela sumiu. Aí a detetive fala assim, mas o que você acha que pode ser? É o detetive que não, normalmente não trabalha com ele. Aí ele responde assim, olha, eu acho que pode ser combustão espontânea. Sabe, tipo, ele simplesmente fala o que ele acha que é. Tá nem aí pro que os outros pensam, né? Ele tem um apelido de Spook Mulder, né? Um Mulder estranho. Exatamente. E é interessante que o ator, ele consegue... Que é o... Eu não sei pronunciar, é do Chovny. É do Chovny, David Duchovny. Do Chovny. O interessante do Duchovny é que ele consegue transparecer bem na forma de falar e de atuar e tal, e como ele tá cansado e, tipo, desanimado, sabe? Tipo, com as coisas e tal. E ele fala de um jeito... Pelo menos no original, né? Na dublagem, eu não sei que eu vi... legendado. Tipo assim, você vê que ele tá meio cansado, meio... Ele tem um jeito meio sarcástico também de falar, né? Meio cínico também. É, eu acho interessante porque o Mulder, ele parece, tipo, ser um cara ingênuo. Tipo assim, tipo, a gente olha pra ele, ele parece ser bem ingênuo, sabe? O Mulder. Não sei, eu acho que essa ingenuidade talvez é porque, pelo fato dele não ser tão cético quanto a Scully, ele não se sente amarrado, né, pra... Ou usar, talvez, assim, né? Pra fugir da caixa, assim. Eu sei que ele tem aquele jeito de ingênuo e... Eu acho que ele é mais o jeito de não se importar do que de ser ingênuo, sabe? Eu acho que ele é mais tipo assim, ah, cara, eu não tô nem aí porque vocês vão pensar... É, isso também que Eric falou. Ele realmente tem momentos que ele não se importa. Na verdade, a maioria das vezes ele não se importa, mas eu acho que ele é os dois. Ele, em alguns momentos ele é ingênuo e em alguns momentos ele não se importa com nada, nem com ninguém. Ele tá nem aí. Tanto que no começo ele também nem se importava assim com a Scully, né? Depois ele tentou convencer ela a acreditar e tal. Tem até um episódio interessante que a gente vai comentar mais pra frente, provavelmente, da primeira temporada, que é quando os papéis se invertem, né? Que é a Scully que se torna a que acredita, a crente, né? É. E ele é o cético. Que é, eu acho que é do episódio da morte do pai dela, é? Ou é outro? Não lembro agora. Eu acho que é, não tô lembrado. É do prisioneiro. Do prisioneiro que é um vidente, né? E já que vocês citaram a Scully, né? A gente pode falar um pouquinho dela também, que ela é justamente isso, né? Ela é formada em... Ela é tipo, normalmente, ela é médica, né? Ela é médica. Sim. Ela trabalha no FBI e ela é formada em medicina. E ela ali é a que é a voz da razão, vamos dizer assim, nos episódios, né? Sim. É, ela tenta deixar o Mulder meio que nos eixos, assim, porque às vezes ele extrapola demais, né, em relação a toda essa coisa dele de querer acreditar e tal. Ele foge um pouco da linha e ela tenta botar ele no lugar. Porque não pode ser sentimental demais, é porque não pode ser, a pessoa não pode nem ser sentimental demais e nem ser muito cético, né? Nada ao extremo. Aí é justamente isso, né? Os dois juntos é o equilíbrio, né? Ela tenta segurar ele, assim como ele tenta fazer ela se soltar mais. É, tem um comentário do criador da série, o Chris Carter, que ele fala que é como se Mulder e Scully fossem dois hemisférios da personalidade dele, algo assim. Ele é um pouco dos dois. Assim. Ah, sim. E a Scully, no início, a gente não sabe muito, muito dela, né? Assim, na verdade, as coisas mais relevantes, vamos dizer assim, dela vão acontecendo justamente ao longo da série, né? Sim. Ela aparentemente aparece para, né, como contratada, né, pelo desacreditar o Mulder, né, aí quanto mais e conforme ela vai se envolvendo com ele, ela vai, né, percebendo que existe mais coisa em jogo, assim. Exatamente. Ao longo da série, né, sempre tem aquela ideia de que ela, como é a voz da razão, muitas vezes ela deixa de presenciar alguns fenômenos, né, que justificam o ponto de vista do Mulder, né? A primeira temporada é cheia disso, né? É. Ela fecha a porta, acontece alguma coisa. Ela vai no carro pegar alguma coisa, acontece alguma coisa. Tipo, o tempo todo, né? Só ele vê. É, tem isso também. Mas depois ela mesma começa a presenciar algumas. Tem um personagem que é muito recorrente, que é aquele cara do cigarro, né? Que aparece o tempo todo. Canceroso. Sim, é o canceroso. Em inglês é simplesmente o homem que fuma cigarro. O homem que fuma. É, cigarette smoking man. E assim, na primeira e na segunda temporada, não se descobre muito dele, né? Só dá pra saber que ele tá envolvido de alguma forma pra manter as coisas acobertadas, né? As informações. No próprio episódio, né? piloto, quando a Scully é designada a trabalhar com o Mulder, ele aparece assim, né, tipo lá no canto fumando assim, e ela olhando pra ele meio desconfiada, né? Exato. Mas aí, assim, como eu já vi a série toda, eu acho que não é legal falar mais sobre ele, não. É, não dá. Na primeira e segunda temporada não dá pra gente saber muita coisa, mas dá pra saber que ele é importante aí, né? Ele tá sempre junto com o Skinner, né? Que é o chefe ali do FBI, né? Ele tá em todas as temporadas, é, Marcos? Se eu não me engano, ele tá em todas, né? Quem? Todos os dois, tanto o Skinner quanto o Canceroso. É, eu vi ele aí até em imagem promocional das temporadas mais recentes, né? Temporadas 10 e 11. Sim. Ou foi da 10 ou foi da 11, uma das duas. Ele aparece nas duas também. Aí eu deduzi assim que ele realmente aparecia em todas. Se não me engano, eu tinha visto que ele tava em todas as temporadas. É, você levantou algo que eu acho interessante falar, assim, né? Que esse formato com Mulder e Scully, ele dura até a sétima temporada, basicamente. Aí o David Duchovny, assim, né, mais pro final da série, assim, eu acho que talvez ele devia estar passando por coisas de estrelismo, assim, né? Aí ele, né, ele tinha um desejo de poder trabalhar fora, né, no cinema e tal. Eu acho que é porque todo ator, assim, que fica muito tempo numa série de TV, ele sempre tem esse momento, assim, ah, eu quero fazer outras coisas e tal. Eu acho que é até normal. É até normal, acho, em um ator que fica muito tempo numa série de TV. Tanto que as primeiras temporadas da série eram gravadas em Vancouver, né, no Canadá, né? Aí, da sexta temporada em diante, se eu não me engano, da sexta temporada ela passou a ser gravada em Los Angeles. Isso, acredito que tenha sido uma exigência dele também, né? Ele sentiu que tava famoso, né? É, aí a fotografia da série até muda um pouco, assim, né? É, porque o clima de Vancouver e o clima de Los Angeles é bem diferente. É. Aí, assim, o Mulder, ele participa metade da oitava temporada, né? Ele faz algumas aparições. Aí é introduzido o personagem do John Doggett, que é o T-1000 lá do Senhor do Futuro, né? O Robert Patrick, aquele ator e tal. Ah, sim. É. E mais pro final da oitava aparece a Monica Reyes, que é a outra agente. Ela aparece, assim, pontualmente no final da oitava e é mais presente na nona, né? Aí, assim, na oitava temporada fica a Scully e o Doggett, né? E na nona, meio que a Scully deixa um pouco também, assim. Assim, ela não deixa de participar de nenhum episódio, mas ela não tem tanta presença quanto os outros dois, né? Já na nona temporada, o David Duchovny, ele só participa do último episódio só também, né? Pra amarrar as pontas. Aí depois todos eles voltam pra décima e pra décima primeira. É porque não conseguiram muita coisa, né? Aí voltaram pra Arquivo X. Na verdade, só o Robert Patrick que não voltou, né? Pra décima e décima primeira. É assim... Mas esse cara tá no filme? No filme que foi lançado entre a nona e décima temporada? Não, ele não tá... Nenhum dos dois também, só tá o... Só tá Mulder e Scully, né? Sim. É, no caso, essas duas últimas temporadas de Arquivo X... Elas têm alguns episódios que são bons, assim, né? Tá certo que a essência da série, né, perdeu um pouco, assim, e tal. Mas tem episódios legais, assim. Acho que, no caso, a mitologia principal de Arquivo X, ela é meio que finalizada, assim, no final da sexta, né? Aí na sétima temporada tem mais umas duas pontas soltas pra serem resolvidas. Aí já na oitava e na nona eles criam uma outra mitologia. Aí vira Supernatural. Ou seja, fizeram reboot. Não, assim, é uma mitologia que ainda envolve teoria conspiração governamental, né? Mas aí já envolve outras coisas. É, fizeram um reboot. Não tinha que ser um reboot, não. A gente tava falando do... Voltando um pouco, a gente tava falando dos personagens lá. Entre os principais, eu acho que a gente só não citou muito o trio lá, né? Que ajuda o Mulder. Os negócios que eu queria falar aí, porque, como o Marcos falou aí das participações dos atores, que o Duchovny apareceu pouco nas últimas temporadas. Eu lembrei agora de um negócio que a Scully também apareceu pouco numa fase dessa segunda temporada aí, logo no início. Se eu não me engano, a atriz estava grávida, não foi no final da primeira temporada? Sim. Se você perceber, no último episódio da primeira temporada, ela já tá, né, mais cheinha e tal. Aí quando eles gravaram o começo da segunda temporada, ela ainda estava grávida. Foi isso? Sim. Por isso que ela diminuiu a participação? As poucas participações que ela teve, eles usavam, assim, enquadramentos de câmera, assim, que no, né, não mostravam ela muito de corpo inteiro, ou ela tava usando um sobretudo, assim, e tal. Entendi. E aí, na segunda temporada, ela ainda tava grávida, não foi quando gravaram o começo da segunda temporada? Sim. Por isso que fizeram aquela abdução dela, né? Aquela coisa lá, pra ela dar uma sumida. É. É, na verdade, essa gravidez dela, assim, né? Meio que fez a série... Fez o Chris Carter ir pra um plano B, assim. Ele meio que conduziu a mitologia da série, favorecendo, né? Essa questão da gravidez. Inclusive, ela até aparece grávida, né? Na segunda temporada. Aparece ela grávida lá, a Scully. Numa cena lá. Voltando ao comentando dos personagens, eu acho que a gente só não comentou daquele grupo lá que é mais estranho do que o próprio Mulder, né? Que ajuda Sim. ele em alguns casos, né? São tipo uns aficionados ali por teoria da conspiração e tal. É, eles são os equivalentes aos hackers, né? Nos anos 90, assim, né? E é justamente os que ganharam a série, né? Que durou pra Sim. caramba lá, uma não, temporada não, inteira. Não, uma temporada só, né? Não percebi seu sarcasmo. Eles aparecem de forma recorrente, né? Assim, frequentemente. Tem um cara até que fica dando em cima da escola o tempo todo, né? É o Frohrich, que é o baixinho. São três tipos diferentes de nerds, assim, né? Tem o Langley, né? Que é aquele de óculos com cabelo comprido, assim. Ele é fã de informática, hardcore, assim. Fã de rock, né? Ele sempre tá com a camisa do Ramones, assim, de vez em quando. Tem o Byers, né? Que é aquele nerd, assim, mais engomadinho. Aquele cara, né? Mais certinho. E tem o Frohrich, que ele é mais, assim, esquisito. Assim. Todos são esquisitos, né? Mas ele tem um... Ele é mais. É... Bom, então vamos comentar um pouquinho sobre a primeira e a segunda temporada especificamente, né? A gente falou aqui de forma geral da série como um todo, né? Vocês até citaram Sim. aí alguns atores e tal, que aparecem mais pra frente, né? Mas da primeira e segunda temporada em si, vamos falar qual que é a ideia geral de cada uma e quem quiser comentar algum episódio específico ou algum personagem ali que apareceu e tal, a gente pode puxar um pouco. Só tem um personagem que a gente acabou esquecendo de comentar e que é muito importante na primeira temporada, que é o Deep Throat lá, né? O Garganta Profunda. Que é justamente... Que é o mesmo nome daquele informante do caso Watergate, né? Que é um caso Sim. real, né? Que foi o que derrubou o Nixon, né? Presidente. Sim. Ele é tipo o cara ali que tem as informações do governo e passa informações pro Mulder, né? Ajuda ele em alguns casos. É. Tem um episódio até que ele se mostra meio assim... de duas... fáceis, né, que não dá pra confiar muito nele, que é o EBE, Entidade Biológica Extraterrestre. Ele fica, né, ele tá de um jeito assim, meio que o Mulder desconfia dele também, né? Sim, sim. Inclusive, a gente falou que na primeira temporada tem... e como a gente vai falar dos episódios aqui, a gente vai falar dos episódios sem preocupar com spoiler, tá, gente? Na segunda temporada tem um personagem que substitui ele, né, que é mais ou menos parecido, só que não tanto... Não ajuda o Mulder tanto assim, né? O cara já é mais... Eu esqueci o nome dele. É o Mr. X? Mr. X, isso aí. Sim. É o do ator Steven Williams, ele é um ator famoso. Sim, sim. Ele ajuda também, né? Porque no final da primeira, o Garganta Profunda, ele morre, né? Sim. E esse outro, ele... Vamos dizer assim, ele aprecia o que o outro fazia, ele ajuda um pouco, mas ele é um pouco menos disponível, vamos dizer assim. Tem até a questão de que o Mulder sempre colava com... uma fita adesiva na forma de X, assim, na janela, pra que ele, né, entrasse em contato com ele. Como eu falei, esse ator é justamente aquele que participou do Sobrenatural também em papel de destaque, né? Ele fez Anjos da Lei, uma série que é um pouco mais antiga, assim, que revelou o Johnny Depp. É a série do Johnny Depp, sim, que ele ficou sim. famoso e depois... Foi por causa dessa série aí que Johnny Depp começou a fazer papel esquisito, porque ele não queria ser galanzinho de garotas, né? As meninas tinham cartaz dele na parede, ele não queria isso, não. Ele começou a fazer papéis esquisitos e tá aí até hoje. Eu acho que o plot todo da primeira temporada é basicamente pra apresentar pro público que, ó, o governo esconde coisas. Sim. Existe conspiração de possíveis visitas alienígenas e tal, serve pra ter todo esse arco da Scully entrar como prova de desacreditar, vamos dizer assim, o departamento, uhum. e até passar a acreditar e virar a única pessoa, né, a Scully e o Mulder são um é a única pessoa que o outro acredita, né, a única pessoa Sim. que o outro confia, vamos colocar assim. O próprio Skinner que eu tinha comentado dá a sensação na temporada inteira que ele tá, tipo, faz parte da conspiração, né, não parece Sim. que ele tá ali pra... pra ajudar, né, vamos dizer assim. Ele, na verdade, ele faz um meio de campo, né, entre... É, isso fica mais claro na segunda temporada, eu acho, né? Na primeira parece muito que ele tá do lado, vamos dizer assim, do governo, né? Na segunda a gente percebe que ele fica naquela linha tênue ali, né? Ele tenta... É, ele tá, tipo assim, ele não passa da linha, mas ele ajuda o Mulder a passar. E nessa primeira temporada a gente tem alguns episódios marcantes, né? Tipo, sim, eu não lembro o nome de nenhum episódio, nenhum personagem, minha memória é horrível, tá? Mas eu acho que é, aquele episódio do cara que se espreme lá, que estica o corpo, eu esqueci o nome dele. É o Edine Tumes. Isso, esse daí ficou marcante pra caramba, né? Ele até é bom, tanto, depois, eu tanto acho que ele ganhou dois episódios na primeira temporada. Sim, sim. O primeiro é o Squeeze e o segundo é Tumes. Ele tem um esquema que ele era o que que era que... As barulho do Vinícius. Qual que era o esquema dele mesmo? Por que ele era tipo uma um mutação? Mutante, né? Uma mutação. Ele meio que hibernava, né? Aí, se eu não me engano, ele se alimentava do... Do fígado. Do fígado, né? Das vítimas. Exatamente. Hein? Ele, assim, ele cometeu uma série de crimes há, sei lá, um século atrás e depois ele reapareceu. Né? Aí só tinha lá um jornalista, se eu não me engano, né? Um investigador, não sei, que foi... Foi a fonte, né, pra que o Mulder sacasse qual era, né? É bem interessante. É engraçado você assistir hoje em dia uma série dos anos 90. Sim. Porque você tem que estar com a cabeça e tipo assim, olha, é uma série de TV, os efeitos especiais não eram grande coisa, sim, né? Porque tem uns efeitos especiais que dá uma vergonha. Na segunda temporada tem aquele do irmão gêmeo esquisito lá que sai da barriga do cara do circo e sai. Sim. Sabe? Cara, é muito ridículo aquele bichinho sendo arrastado por corda, sabe? Sim. Deixa o bichinho, rapaz, deixa o bichinho. Mas você tem que relevar. Seria de Fiji, se não me engano, é um mito, assim, né? Tem muitos episódios de Arquivo X que são baseados em lendas urbanas, assim, né? De culturas diferentes, né? Esse caso também, desse episódio. É, tem um de um bicho canibal, eu acho, na floresta, lá na primeira temporada, que também é uma lenda de uma floresta de Nova Jersey que tem. Ah, o demônio de Jersey. Esse aí, no caso, seria um possível Neandertal que ainda vive nos dias de hoje. Exatamente. Todo episódio eles tentam dar uma explicação mais ou menos plausível pras coisas, né? Tipo, o cara se alimentava de fígado porque... Sim. O fígado produz uma enzima tal. É interessante, né? Quando eles vão criando essas justificativas. O do cara piromaníaco lá é na primeira temporada também, não é? Sim. Fire, nome do episódio. Fire. É, esse episódio mostra, né, que o Mulder ele tem fobia, né, com fogo e tal. É, eu acho que na própria primeira temporada que a gente fica sabendo da abdução ali da irmã do Mulder também. A gente tá falando tudo aleatoriamente aqui. É. A gente tá batendo papo sobre os episódios. A gente tá seguindo um... Fala na primeira temporada mesmo, da abdução da Samantha. É Samantha, né? É. Sim. E o piromaníaco é o outro que eu falei também anteriormente, que ele também participou de Sobrenatural. E também participou de Doctor Who, inclusive. O Mark Shepard. Ele que faz o piromaníaco aí desse episódio. O cara que controla o fogo aí. Na primeira temporada, né? De Arquivo X. Outro personagem interessante aí, que o Eric eu acho que adorou, é o Duane Barry. É o Duane Barry também. O Duane Barry, ele é da segunda, não é? É da segunda temporada. É o Duane Barry que fala, tipo, Duane Barry não gosta disso, Duane Barry não quer isso. Duane Barry era aquele que ele falava que ele foi abduzido, não sei o quê. Aí aparece um ZTzinho lá. Quando apareceu os ZTs, eu pensei assim, cara, isso deve ser mentira ou imaginação dele, porque se foi ET de verdade, eles não iam mostrar no episódio. Eu também pensei a mesma coisa. Eles não iam mostrar agora. Ainda mais esses ET que parece um monte de criança de capacete. É. Provavelmente era, né? Um monte de formiga atômica. É o episódio que o Mulder realmente acredita, né? Que o cara foi abduzido e tal. Cara, na verdade, ainda ficou um negócio meio assim, né? Tipo, primeiro foi mostrado que era mentira dele, mas depois deixou entender que talvez não fosse totalmente mentira dele. Ficou um negócio meio dúbio, né? Uhum. Sim, sim. Propositalmente. Eu não lembro de cabeça de nenhum... Tipo assim, eu citei alguns episódios aqui. Eu tô com o MDB aberto aqui. Não, pode ir puxando aí que a gente vai comentando. É. Porque se for depender de eu lembrar... Não é assim, da primeira temporada, assim, os que eu julgo essenciais é o piloto, né, que é o início de tudo, o Deep Throat, né, que apresenta o garganta profunda e tal, Squeeze, que tem o Eugene Toomes, né, que nós já comentamos. Deixa eu te interromper só para fazer uma pergunta. Aquele que tem tipo um avião, que tem tecnologia alienígena, que eles invadem a base e tal, é o próprio piloto, não? Não, esse é já é o Deep Throat, já. Ah, já é o segundo. É. É que assim, né, no caso, eu já vi situação onde tem um episódio piloto e o próximo episódio é o primeiro da série, mas eu considero o piloto como o primeiro. Aí existe um pouco dessa confusão, assim. Não, mas normalmente, pelo menos as séries que eu vi, o piloto normalmente é o primeiro. É porque às vezes você tem um piloto que não é aprovado, né? Aí eles fazem um outro piloto pra ser tipo Star Trek, a série clássica, ela tem um piloto lá que é o Decade. E aí não foi pra frente, vamos dizer assim. Aí Sim. eles fizeram depois uma nova estrutura com outros personagens, só Spock que continua, né? E aí depois eles deram um jeito de colocar o Decade na cronologia. É, no caso, eu já vi em algum lugar, assim, que o nome desse episódio piloto, a numeração dele é tipo um número diferente, assim, sei lá. Que eles escolheram, assim, aleatório pra diferenciar e usar o próximo como o primeiro definitivo. Que, se eu não me engano... Aqui no IMDb tá falando que o piloto foi exibido em 93, mas eu acho que ele foi em 92, cara. E a série começou de fato mesmo em 93. Eu tô olhando. O piloto deve ser o episódio de número X. É. Eu tô olhando aqui no lugar mais confiável que o IMDb, eu acabei de abrir aqui, que é o Wikipedia Brasil. e tem o código de produção dos episódios, né? O Deep Throat tá com o código 1X1, ou seja, temporada 1, episódio 1, né? Sim. E o piloto tá 1X79. É, então, viu? É isso aí mesmo. Ou então tá como se o Deep Throat fosse o 1, entre aspas. É. Mas você tava seguindo com os episódios, eu te interrompi pra perguntar do avião. Ah, sim. Não, é um episódio legal, né? Que mostra que o Mulder, ele chega a ter acesso a base, né? Uma base do governo e tal. Aí eles usam um artifício pra que apagasse a memória dele e tal. Ah, verdade. Ele chega a ver, né? A parada e eles apagam a... Aí eles jogam ele de qualquer jeito lá fora depois. Cara, eu falei do negócio que tem poucos de alienígena e o resto são monstros da semana. A primeira temporada tem 3, 4, 5 que fazem parte realmente da parada alienígena. Sim. Os outros 20... Não, os outros 19 são os monstros da semana. Então, eu acho que essa questão da mitologia na primeira temporada, embora a série, né, estivesse seguindo... Eu não estou falando que isso é ruim, tá? Não, não. Isso é ruim. Não, mas é só uma observação que eu quero fazer em cima disso, que embora a série tenha uma sequência de fato, eu acho que talvez a mitologia ela não estava tão, assim, consolidada ainda, né? Isso aí eu acho que só da segunda temporada em diante que fica mais claro, assim. Tem um episódio na primeira que ele é bem fraco, que é aquele que tem o rosto de Marte, sabe? Sabia aquela... que você fala isso. Eu também... Nossa. Eu também acho que é o pior episódio da primeira temporada. Eu tô tentando lembrar por que que eu não gostei, mas eu lembro que eu achei chato. Space. Eu até comentei esses dias com meus amigos lá que esse episódio, as cenas de ação dele, basicamente são pessoas acompanhando coisas em monitores, assim. É por isso que eu acho chato. Toda hora vem aquela cena, né? É que essa... 60. Essa... Aquele possível rosto em Marte lá era algo que, né, habitava o imaginário das pessoas naquela época mesmo. Até fizeram um episódio dedicado a isso. É, pra quem não sabe do que a gente tá falando, né, que tem, tipo assim, nas fotos que eles tiraram com satélite de Marte e tal, tem uma formação lá que eu esqueci o nome agora, mas que ela parece um rosto, né? É. E aí sempre fazem histórias e filmes em cima disso. E aí criaram, né, baseado nisso. Que tinha um fantasma, uma espécie de fantasma do espaço, né? Tem um filme... Que eu não, quer dizer, deve ter vários, né? Mas eu vi algum filme uma vez que tinha essa... O foco era esse rosto. Uhum. Ah, não tô lembrando. Sidonia Mensae é a região. Essas séries de TV, assim... Essas séries de TV aberta, que são sempre bem longas e tal, e sempre são gravadas enquanto são exibidas, elas sempre pegam algum assunto do momento pra ser mencionado no decorrer da série, ou até usam como tema pra todo um episódio e tal. Sempre tentam se manter atuais, sabe? Sim, é algo bem comum. Sim. É, o Arquivo X retratava o que tava, que era, né, evidente acaba na época. Acaba inspirando, né? Acaba inspirando também. Por exemplo, eu imagino que em alguma temporada de Arquivo X tenha alguém fale de clonagem, porque a Ovelha Dolly foi em 96. Com certeza tem. Então é muito provável. Provavelmente sim. É, mas é bem comum, né? Porque assim, toda obra de popular, né? Vamos dizer assim, tipo de cultura pop, né? No sentido, tipo, filme, série, quadrinho, livro e tal, ela sempre reflete a época, né? Tanto que Eu tava discutindo, não lembro com quem, esses dias, que a pessoa tava falando que história em quadrinho não precisa ficar falando essas coisas, tipo, de militância e tal. Aí eu tava falando com o cara, tipo assim, cara, X-Men é sobre preconceito, sabe? Tipo, é sempre reflete. O Pantera Negra, por exemplo, existia um movimento chamado os Panteras Negras, sabe? Tipo, não é coincidência. É. Eles refletem as coisas que estão acontecendo na época, é normal, né? É, mas enfim. Justamente, principalmente nessas séries e em quadrinhos, porque como é algo que tá sempre frequente ali no público, já tem um público certo e tá sempre no ar e tal, aí quadrinhos e séries, né, tá sempre lá no momento, cada mês tem uma edição nova de quadrinhos, cada semana tem um episódio novo de série, aí eles sempre estão lá meio que conversando com o público, né? Pegando o tema atual e trabalhando aquilo naquele momento ali já como uma maneira de conversar com o público. Ó, isso aqui é o que a gente acha, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, a gente acha isso aqui que é desse jeito, e assim vai, né? É algo bem comum em todo tipo de conteúdo, é comum isso, né? Em livros, em quadrinhos, em séries, em filmes e tal, mas quadrinhos e séries, por ser algo que tá constantemente ali, sem atualizando, aí geralmente chega primeiro lá, digamos assim, né? Mesmo que a pessoa não queira, ela não consegue não ser influenciada pelo que tá acontecendo, né? Isso é um péssimo. O episódio que você tava falando, Miller, eu acho que é o 13, o Beyond the Sea, que tem o cara que tá preso, e aí ele parece ser vidente, e é isso que ele começa a acreditar nas falando. Sim. E o Mulder, que é o cético, e é o episódio que o pai dela morre mesmo. Sim. Então você tava certo no que você comentou. Esse episódio, na minha opinião, é um dos melhores da primeira temporada. Disparado. Pois é, eu não lembro se, tipo assim, como eu não minha memória não é tão boa assim, não tem nenhum episódio que eu achei, tirando esse do espaço, não tem nenhum que eu achei ruim mesmo, sabe? Sim. Mas realmente, esse é bom, é bem legal. É assim, igual você, como você tinha comentado anteriormente, a questão de você tem que olhar, ver com os olhos da época, né? Uhum. Que assim, que a série se passou antes da... Ela acompanhou a Revolução da Informação, vamos dizer, né? Que foi algo que ocorreu mais pro final dos anos 90, né? Então, muita coisa assim... muito da narrativa, ela não tá associada com a informática, né? Com essa coisa da internet que nós temos hoje, assim, era algo que era inimaginável, né? Isso, né? Existia toda uma logística diferente pelo fato de não ter internet, né? Se você parar pra pensar, era pra ser muito mais datada, só que em pleno 93 eles colocaram um telefone celular. Sim, lajotão, né? Porque poderia não ter. Mas já tinha. É porque não era algo ainda tão. Tipo, sei lá, ainda tava bem novidade, né? Não era algo tão difundido comum ainda. Assim. É. Não era algo que todo mundo tinha, digamos assim, né? É que se você tira o telefone celular de alguns episódios ali, eles ficariam muito datados, sabe? Aí tem várias situações que, tipo, o Mulder chega numa situação que precisa de ajuda, ele saca o celular e liga pra Scully. É. E tem séries de, tipo, do mesmo ano, ou um ano antes e tal, que não existia celular, né? Filme e tal. E aí gera uns negócios muito datados. É, mas por um lado, assim, né, tem episódios, as narrativas... É tão boa assim que você meio que releva essas coisas. Sim, não, com certeza. Te prende falei, você de um sempre jeito, tem que se transportar pra época, né? Então, assim, se não tivesse o telefone celular, você também seria legal, né? Mas eu falo assim, ficaria mais datado ainda do que celular. Eu fui ter. Assim, eu fui ter, não. Meus pais e tal foram ter, tipo, final dos anos 90, início dos anos 2000, sabe? Eu fui apesar ver também, de já existir antes, né? Era muito caro, cara. em Matrix, que é de 99, o celular que eles usam dá linha. Você aperta e fica... Aí você tem que digitar, tipo... Você vê que Matrix já tá datado pra caramba. O FBI tinha muito dinheiro em arquivo X, por isso que eles já tinham celular de última geração. Inclusive, tem um episódio da segunda temporada, o último, eu acho que eu vi, que o celular do Mulder funciona até dentro de um vagão que tá embaixo da Terra. Então é melhor do que o celular de hoje em dia, porque é no meio do deserto ainda. Celular analógico ainda. Sinal analógico. Esse episódio também é muito bom, mas vamos obedecer uma sequência aqui ainda na primeira temporada, né? Ou então... Claro. Pode falar. Então, aí tem... Nós já comentamos, né, o Deep Throat... Squeeze do Eugene Toomes. Tem umas curiosidades, tipo episódio Ice, né? Acho que é Terror no Gelo em português, algo assim. Acho que que ele é baseado no filme O Enigma do Outro Mundo. Né? Aquele, acho que é Conduit ou Shadows, que é baseado em... Acho que é Shadows, baseado em... Inspirado em Poltergeist, o fenômeno, né? Tem um episódio que é bem datado, mas eu gosto dele, cara. Eu gosto em The Machine também, que tem uma inteligência artificial lá. Um prédio, né? Ah, sim! Caramba! A memória vai voltando à medida que você... É. E olha que eu vi esse episódio há muito tempo atrás, hein? Era aquela ideia da inteligência artificial, é. A ideia de Tron ali, né? É. Mas sem a parte de entrar no computador. Uhum. É o Gender Bender, né? Que tem um personagem que ele meio que muda de sexo, se não me engano. Lembra não? Que o episódio se passa tipo numa boate, assim, aí tem, sei lá, uma pessoa que troca de sexo, sei lá. Esse episódio tem uma curiosidade em que... Ah, sim, lembrei, né? Lembrei do episódio. Ele é legal. Tem um personagem, o homem, no caso, né, que quando tá na forma masculina, ele assume um outro papel depois relevante pra série. Ele se torna um personagem bastante regular, que é o Alex Krycek, né, que ele é tipo um, assim, um terceirizado do governo que faz serviço sujo, assim, né? Eles, às vezes, repetiam algum personagem de menos destaque, né? É. Mas aí, repetir um personagem desse tipo e deixar ele mais recorrente não faz muito sentido. Eu acho que ele já até aparece na segunda temporada, já. O Krycek não é aquele agente que fica junto, trabalhando, que começa trabalhando junto com... É isso com mesmo. Né? Com o Mulder, que é... Sim, sim. Que justamente quando ele... Quando o arquivo X tinha acabado, né? Aí bota o Mulder pra fazer casos mais... Assim, outros casos nada relacionado ao arquivo X e tal. Mas no final das contas acaba sendo, né? Relacionado ao arquivo X. Aí coloca o Krycek como parceiro dele, né? No lugar da Scully. Isso aí. Aí depois ele vira um personagem mais obscuro, vamos dizer assim, né? Ele já não usa mais terno, aquela coisa toda assim. Inclusive o Krycek também participa do Sobrenatural, olha só. Tá. Ele faz o... É o... Eita, me fugiu o nome dele agora. É o Intocável lá. É o episódio dos Intocáveis. Eu esqueci o nome do cara agora. É o Clube da Bolinha. Não é o Krycek que mata o pai do Mulder? Ou eu tô confundindo? O pai do Mulder? Não, eu tô confundindo. Não, você tá confundindo. É o ele... cara do último episódio. Ou o Garganta Profunda que ele mata, né? Se não me engano, agora não tô lembrado. Sim. Então, aí tem outros episódios da primeira. Beyond the Sea, né? Que já comentamos, o Evidente. É BE, que eu acho um episódio legal também, que entidade biológica extraterrestre e tal. Então, ele constrói todo assim, um clima de suspense, né? Que o Mulder finalmente vai ver um alienígena, assim, e tal. Ele também é um episódio que mostra a primeira aparição dos pistoleiros solitários, assim, né? Ele tem essa importância por isso também. Aqui, só comentando, é que sim, no final da segunda temporada aparece o Krycek aqui, o Mulder fala que ele matou o pai dele e tal. É isso que eu tava vendo na minha cabeça aqui. Eu dei uma pesquisada pra ver se eu tava falando bobagem. Só que eu não sei se foi ele que efetivamente matou, isso eu não lembro. Eu sei que ele é o que o Mulder no final acusa que tinha matado. Sim. Um outro episódio da primeira temporada que eu acho legal também, tem um chamado... É, Quando a Noite Cai, né? The Darkness Falls. Eu lembro que... A minha experiência com o Arquivo X eu acabei não falando, assim, de como eu conheci a série e tal, né? Que aqui onde eu moro, no Espírito Santo, a TV Record, ela só começou a ser transmitida no final dos anos 90, né? Antes a emissora regional daqui transmitia a TV Manchete. E o Arquivo X era exibido na Record, né, nos anos 90. Aí quando a Record veio a ser transmitida aqui, o Arquivo X já tava na oitava, na temporada já, né? Aí eu lembro de ter visto um episódio da oitava, assim, que na época eu fiquei com medo do episódio. Na oitava temporada eles já tinham mais recursos, né, pra ter uma qualidade gráfica melhor e tal. E de vez em quando tinha uma emissora, assim, de canal HF que passava a primeira temporada de Arquivo X, assim, né. Aí eu sempre vi uns episódios perdidos, assim, e tal. E só fui ver a série efetivamente na sequência correta lá por volta de 2010, assim. E esse episódio, Darkness Falls, eu lembro que eu confundia ele com o episódio piloto, assim, que é um episódio meio... A fotografia é meio parecida, assim, né? Que mostra umas vítimas sendo... Tem tipo os insetos, assim, né? Que eles... Sei lá, que eles desmatam, né? Uma região lá que tem uns insetos, insetos carnívoros. Ah, eles cortam um negócio da árvore. Acorda uns insetos que estavam adormecidos. É, isso aí. Milhares de anos. Aí eu lembro que eu confundi, assim, né? Com o episódio piloto, assim. Mas aí... Uma curiosidade minha, assim. É legal como é que a memória vai voltando. É. O episódio Roland é um episódio interessante também. É de um cara com problemas mentais, assim, né? Que ele tem poder de... Telepatia, se não me engano, não lembro agora. Ah, ele era um cara meio perturbado, assim, né? Meio esquisitão, tipo... Sim, sim. Mas ele era um cara, assim, que se eu não me engano, ele era tipo um faxineiro, alguma coisa assim, né? Sim, sim. É. O episódio final também é interessante, né? O jogo do gato e rato. The Early Mind Flask. Ai. Aí, que é o tipo de episódio que as coisas acontecem, né? É. Assim, pra mitologia geral das... É, no episódio, como você já disse, então já... Foi um spoiler antes, agora eu posso falar com tranquilidade que é onde o Garganta Profunda morre, né? Exatamente. É, nesse episódio aparece um ET, eu acho que de verdade. Um feto, né? Aquela cena clássica, a Scully levanta assim, né? Tipo um compartimento criogênico, assim, aí tem um feto de alienígena, assim. Exatamente. É esquisito. E nesse episódio, eu tô tentando lembrar como que as coisas desenrolam pra chegar nisso, mas os arquivos X lá, o setor arquivo X, ele é desmantelado, né? Ele deixa de existir. É, isso aí é tipo uma constante, né? Durante toda a série, assim, de uma... Sempre o departamento é encerrado de uma forma diferente, assim. E aí a gente vai pra segunda temporada, né? Que começa justamente do jeito que eu acho que o Miller comentou, né? Com o Mulder sozinho, resolvendo alguns casos... teoricamente triviais, só que sempre acaba tendo alguma coisa esquisita, né? Eu acho que tem mais caso com coisa esquisita acontecendo do que caso normal, né, no universo de Arquivo X, sabe? Que é muita coincidência. Mas também dá a entender que na verdade era o Skinner, né? Que ficava jogando esses casos. Sim, assim. O Skinner via assim, esse caso tem potencial pra Arquivo X, mas como Arquivo X não existe, eu vou jogar pro Fox pra ver se ele resolve aí. Você acaba pegando isso ao longo da temporada, né? Que o Skinner, ele não pula no buraco, mas ele tenta empurrar ali o... Se eu não me engano, a segunda temporada... Eu não sei se é logo na primeira cena da segunda temporada, não lembro agora. Eu sei que eles mostram a Samantha sendo abduzida, né? Nessa segunda temporada. Eu não lembro agora. Mostra a cena, né? A cena da irmã dela. É, a cena dela sendo abduzida de fato, né? O flashback. Dela sendo abduzida. Sim, mostra. Eu acho que é logo no início da temporada, da segunda temporada, eu acho. É, nesse episódio parece que tem um senador, né, que meio que é um contato do Mulder, sei lá, e tal. Ele vai parar, tipo, se eu não me engano, num país da América Central, sei lá, alguma coisa assim, né? O Mulder, ele vai investigar que teve, tipo, uma recepção de contato extraterrestre, alguma parada assim, né? Tipo, os equipamentos detectaram uma recepção. Sim. Eu tô vendo aqui uma resenha, aqui, uma sinopse. Fala que com os arquivos X desmantelados, desligados, né? Mulder viaja pra Porto Rico e tal. E é engraçado que essa temporada é a temporada que eles não têm medo de matar coadjuvante. Porque praticamente todo episódio que você vê é... E morreu o coadjuvante. a detetive que a Scully deu aula, chamou pra... Ah, vai morrer, morreu. É, morreu. A criança do... Ah, a criança morreu. Ah, não sei, sabe, tipo... Todo mundo morre. Nessa primeira parte da temporada, você tem isso que a gente comentou, né? O Mulder junto com o Krycek. Sim, Krycek. Eu queria falar Krycek, mas... Eu falo Krycek mesmo. E aí a Scully acaba ajudando de uma forma ou outra, né? Sei lá, o Mulder encontra um cadáver e a Scully, ela foi designada lá pra Quântico, né? Onde é feito o treinamento, vamos dizer assim, do pessoal do FBI. Que inclusive tem uma série com o nome do lugar que saiu depois. Mas o Mulder, ele encontra um cadáver, ele, sei lá, vai investigar, tem um cadáver, aí ele dá um jeito de mandar o cadáver pra ela avaliar, né? Então eles meio que acabam trabalhando juntos, de certa forma. Sim. Ainda, mesmo à distância. É porque o Mulder não vive sem Scully. Tem um episódio da segunda temporada, é o segundo episódio, né? Aquele hospedeiro, se não me engano, né? Que tem aquele monstro lá. Tipo uma... É aquele desbuto, hein? Aquele parasita lá, de humanoide, assim. Então, é esquisito, cara. Esse episódio, assim, na época teve uma... Existia todo um marketing em cima, né, do... Acho que como eles gastaram muito dinheiro com a... supostamente, né, com essa roupa aí, eles tinham que divulgar, né? Mas o episódio não é nem lá essas coisas, assim. É, tipo, tem um bicho na água, é que ele, na verdade, ele tava no mar e matou a galera do navio lá, do submarino russo. É isso aí. E aí ele vai... Não sei se ele é tipo um experimento da União Soviética, algo assim, né? Tem um outro episódio também que volta a envolver aparelhos eletrônicos, que é aquele que existe uma transmissão que ninguém sabe de onde vem, que fica mandando mensagens pras pessoas pra matar as outras e tal. Sim. E a pessoa acaba ficando... Ela tem aquele impulso. É o Blood, né? O terceiro episódio. É o Blood, exatamente. É legal esse episódio. Então, eu lembro que eu achei legal também, só que ele é um episódio, assim, bem assim, sem muito recurso, né? Sim, não, ele é um baixo básico que tem. Um episódio pra economizar. Eu acho que fica, assim, muita coisa, eu acho que a narrativa do episódio te prende tanto que você chega a imaginar algo que o episódio não... O episódio basicamente é o povo olhando visores eletrônicos. Aqueles visores analógicos ainda, é display 7 segmentos, né? É verdade, verdade. Mas é legal, assim, porque se você parar pra pensar, eles conseguiram fazer um episódio que prende sua atenção por 40 mil de uma forma barata, né? Sim. Acaba que a segunda temporada a gente vê há menos tempo, aí já lembra um pouco mais aí, né? Sim. Tinha um episódio também, que eu acho que é o próximo, que é aquele dos caras que não dormem desde a guerra, você lembra? Eles passaram por um experimento. Sim, e aí eles estão há, sei lá, 20 anos sem dormir. Uma parada assim, eles começam a ideia é bem legal, se parar pra pensar, mas deve ser um sofrimento, né? Porque assim, eles não dormem, mas eles estão cansados. É, o veterano do Vietnã, né, tá sem dormir. Exatamente. Até os anos 90, né, ficou 30 anos sem dormir. E a gente comentou do Anne Berry, né, mas aí ele leva a uma, que eu acho que é um dos principais episódios da segunda temporada, que é a abdução da Scully, né? Sim. Ela é abduzida aí por seres extraterrestres. Só não. Que ela volta sem memória. Quer dizer, teoricamente, né? A gente não sabe. Existe uma piada, assim, entre os fãs de Arquivo X, assim, que o Chris Carter, ele fez a Scully sofrer muito, assim, né? Tipo, o maior vilão da série é o Chris Carter, assim, nessa ótica. Assim. É porque ela é abduzida, aí ela volta em coma, ela quase morre, né? É. E aí depois ela se recupera, vamos dizer. Não, mas isso aí é o que você viu até agora, mas pra frente acontece muito mais coisa com ela. Eu sem querer acabei vendo uma coisa ou outra de que essa abdução gera novas situações futuras. Que Arquivo X, como é uma série antiga, é muito difícil você pesquisar alguma coisa em que eles não citem todas as temporadas. Olha, um episódio bem ruim da segunda temporada, eu acho que é a Trindade, se não me engano. O nome dele é 3, que tem uns vampiros. Ah, ele é chato. Eu achei chato. É o pior da segunda, eu acho. Uma curiosidade. Eu não entendi, até agora eu não entendi por que o Mulder ficou com a menina lá. Tá aí, tipo, meio estranho. Né? Eu não gostei desse também, não. Gostei não. É, muita gente na época assim achou meio estranho, né, ele ter ficado com ela assim, meio que... Agora, se parar pra pensar, na época tava tendo essa questão de vampiro, por causa de entrevista com vampiro, essas coisas tava em evidência, né? Então provavelmente assim, vamos fazer um episódio com vampiro? Só que fizeram um episódio ruim, né? E se eu não me engano, essa atriz que fez, né, que se envolveu com o Mulder no episódio, era a namorada dele na época. No episódio que eu falei que a Scully, ela fica em coma e tal, aquela parada, né? Uma coisa que eu achei interessante é que eu achei legal a forma que eles representaram, sabe? Tipo assim, quando mostra como se fosse dentro da cabeça dela, ela tá tipo num barco no rio com uma corda amarrada no cais. E aí quem tá falando com ela tá lá no cais e ela tá dentro do barco, tipo, cada hora indo mais pra longe do rio, sabe? Eu achei bem interessante esse isso. Esse episódio é bom, é o próximo, né? One Breath. Sim, eu falei agora aqui, mas é porque é nesse início aí, né? É como se ele fosse uma continuação, né? Do Beyond the Sea, da primeira temporada, que volta a falar do pai dela e tal. Sim, eu achei essa forma deles representarem muito legal. Uhum. De tipo, é não necessariamente pra série, mas tipo, de quem realmente está em coma e realmente acontece, sabe? Foi até um recurso criativo, né? Pra imitações da época. Aquelas coisas meio psicodélicas e tal. Não, ficou. Tal. Achei bem legal. E é nesse episódio que tem a enfermeira anjo lá. A enfermeira anjinha. É, no final ela pede pra agradecer a enfermeira fulana. Aí o povo, mas não tem essa enfermeira aqui. Da guarda dela. Mais episódios. Firewalker, eu não lembro. Eu acho que é o incendiário, não lembro. voltando pra primeira temporada? Não, é que tem um que chama. Ah, Firewalker é aquele do parasita que sai do pescoço do povo. Essa é a temporada das coisas nojentas. Então, essa temporada, cara, principalmente a segunda metade dela, assim, ela parece que focou bastante no terror, assim. Sim. Tanto é mais que... pro lado do sobrenatural, de seres mais voltados pra experiências genéticas ou seres mais de lendas urbanas do que realmente alienígenas. Tanto que o Miller tava zoando aí que eu terminei de assistir hoje, mas, sério, eu tava assistindo com meu filho acordado. Aí, o próximo episódio, um exorcismo do não sei o que, satanista, tava assim, cara, não vou assistir com ele, não. Teve que procurar uma oportunidade, né, pra poder assistir. Mas deu tempo de assistir tudo. Aliás, bem louco aquele episódio do exorcismo, né, o menino tinha meio que um irmão gêmeo, que a alma do irmão gêmeo ficava perseguindo. Eu achei interessante a ideia, né? É interessante, interessante demais, foi um dos que eu mais gostei dessa temporada. É o episódio de Calossari? Eu não lembro o nome. Tem, tipo... Eu acho que mexe com algum mito da Romênia, alguma coisa assim, que tem uma feiticeira, uma bruxa. Isso mesmo. Que acho que é a avó do menino, né, se não me engano. É porque, assim, o episódio, a ideia dele é mais ou menos assim, acontecem algumas coisas... Umas coisas... Como é que eu explico? Tipo assim, é uma família, né? Tem o pai, a mãe e dois filhos. Um dos filhos é pequenininho, né? De 2 anos só. Sim. E aí o episódio começa justamente com a mãe no... anos 90, né? A mãe vai no banheiro e deixa o filho do lado de fora no banheiro amarrado com uma coleira infantil. Que era uma coisa comum na época, aceitável. E hoje ela iria presa. Aí acontece uma coisa estranha porque a criança, ela... é solta misteriosamente e vai indo atrás de um balão e ela morre, né? Atropelada por um trenzinho. Sim. Lá do parque. O que é uma coisa pesada, se parar pra pensar pra série. Que ela tinha 2 anos de idade. E aí você vai descobrindo, no final das contas, tal, que a avó do menino, ela é super, mega supersticiosa. E ela acha que o demônio tá no menino e tem que... E aí tem tipo uns ritual meio... Parece um ritual meio satânico lá numa hora, né? No final das contas, descobre-se que quando a mãe teve o menino, né? O menino mais velho, ele tinha um irmão gêmeo que morreu, né? No parto. E aí, como se fosse a alma desse menino, ficou. E é essa alma que fazia as coisas. Aham. Uhum. Sim, isso. Alma que materializava, inclusive, né? Eu sou horrível pra contar episódio, mas é muito legal isso. Não, sim. Pô, deu até vontade de rever, tem tempo que eu não assisto ele. Eu achei muito estranho quando começou, sabe? Eu tô assim, caramba, cara, mas tá realmente variando muito a temática. Uhum. Parecia até que era um menino anticristo lá que tava fazendo. É porque o menino era meio estranho, né? Mas, inclusive, aquele menino no final ele ficou traumatizado. Ele viu o irmão morrer, ele viu o pai morrer enforcado pela janela enquanto ele gritava, e depois ele viu a avó morrer com a faca na frente dele. Aquele menino cresceu traumatizado. Caramba. E o pior é que essas mortes ele via basicamente ele mesmo matando, né? Que na casa era o irmão gêmeo dele. Pois é, o que é pior ainda. Tem aquele episódio de um asilo também, que tem uns velhinhos lá, que tipo, tem como se fossem os fantasmas dos velhos. Vocês lembram desse? Acho que é Excel. Ah, o velho tarado que ficava que usava uma magia lá pra dar em cima da enfermeira lá. Eles tinham tipo, eles tomavam uma pílula que eles conseguiam tipo sair do corpo, né? Aí transava com a enfermeira. Pois é, tipo. A ideia é legal. Mas falando assim, quer dizer, a ideia não é legal, tá, gente? O episódio em si é legal, mas é muito viajado, né? Tipo, eles tomavam uma pílula lá que permitia eles sair do corpo, e aí, tipo, velho, a enfermeira de 20 anos acusando um velho de 70 que estuprou ela, né? Eu tô falando que a temática é variada pra caramba na segunda temporada. O episódio... bem assim, né? É emblemático, mas é meio ruimzinho aquele navio fantasma, um Dodge Calm. É esquisito, né? Ele parece uma história animada, cara, sei lá. Parece Scooby-Doo. Tipo, eles ficam com muito sal acumulado no corpo, algo assim, né? Perdem a hidratação do corpo, eles, né? Algo assim. Ah, é uma parada lá que eles... eles acham um navio que estava abandonado. Sim. Que todo mundo morreu. E aí eu sei que a doença, entre aspas, que eles pegam faz eles envelhecer. Sim. E aí quando eles E até o barco envelhece, né? Fica enferrujado. Enferrujado, tá? É como se fosse um triângulo das Bermudas, vamos dizer assim. E é engraçado. É meio esquisito que no final, acho que foi até o Marcos falou isso no grupo na época. Eles, sei lá, são tratados e voltam ao normal, né? É, tipo, volta para suas constituições físicas normais. Eu acho estranho, eu não consigo. E tem uma parte que é meio engraçada, né? Quando os dois estão envelhecidos, assim, aí eles, tipo, parecendo um casal de velhinhos, assim. É meio vergonha alheia, assim, mas... Aquele episódio que tem um cara que é meio capetão lá, que trabalha no necrotério, eu não lembro direito. Eu lembro que eu achei ruim também. Necrotério? É um cara meio esquisito. Eu acho que chama... Deixa eu achar. É Irresistível o nome do episódio. Ah, esse episódio é um dos mais famosos da série, se não me engano. Ele é meio esquisito. É do Donny Pfester? Não, né? É isso mesmo. Eu tenho que relembrar como é que ele terminava, mas eu lembro que eu assisti... É um que ele parece que ele tem fixação por cabelo ruivo, alguma coisa assim. A Scully se torna a vítima dele, algo assim. É. Ele é um psicopata, assim. É, mas esse episódio aí é um dos mais tradicionais da série. Um episódio muito bom da segunda temporada é os Adoradores das Trevas também, né? Aquele que tem os supostos adolescentes que mexem com o satanismo e tal. Só que, na verdade, quem mexe com isso são os pais deles, assim. Ah, sim. Que tem uma bruxa feiosa lá e tal. É, que é professora substituta lá, que é a bruxa. E tem a cobra que faz mega coisas na cidade lá, que ela controla. Phyllis Paddock, personagem. A cobra devora um cara inteiro lá em 5 minutos. Esse episódio eu achei muito massa, né? Porque, pô, ele subverte bastante, né? O que é, assim, clichê, assim, e tal. E tem essa história, assim, de... Nos Estados Unidos, assim, daquela... De que os jovens, assim, eles são meio que perseguidos pelo fato de escutarem rock, jogar RPG e tal, né? Que eles associam isso com satanismo e tal. Só que nesse episódio... Não, eram os pais, né? Eram os pais, então. Eu acho interessante por isso. Tem aqui também Colônia, é um episódio mitológico, eu não tô muito lembrado dele não, mas ele tem o caçador de alienígenas. Esse é legal, eu gostei dele. Ele é o ator que faz o Shao Kahn no filme do Mortal Kombat. Nossa, é realmente, eu olhei e pensei, olha, é o Shao Kahn. É. Não, é pior, acho que é o Mortal Kombat 2, Aniquilação, que é um filme pavoroso, assim. Esse é aquele que tem o cara que ele é caçador de alienígenas, vamos dizer assim, né? Ele é um alienígena, inclusive. Sim. Né? E aí são alienígenas que são tipo doutores e tal, de várias áreas e tal, que são idênticos, né? É. Tipo... Esse é um transmorfo, se eu não me engano, né? É, eu não lembro. Eu acho que o cara que matava era transmorfo. É, isso aí. Mas os caras, eles eram iguais, só que tava tipo assim, cada um num canto do país. Isso aí, isso mesmo. Nossa, tem um efeito especial meio de Chaves nesse capítulo aí, né? Quando aparece isso. esse aí, Colônia, eu achei legal, gostei. Ele é legal. Inclusive, ele emenda, ele traz a teoricamente, a irmã do Mulder, né? Sim. É. Ela aparece... Ela aparece no episódio seguinte, o Endgame, né? Tô vendo uma foto dela. É, porque assim, ela aparece no como se fosse assistente de um dos caras que tá sendo morto, né? Uhum. E aí no episódio seguinte, a família do Mulder liga pra ele falando que a irmã voltou pra casa, né? E aí ela conta pra ele que foi abduzida, como é que foi, as coisas que eles faziam com ela, né? Tá. Esse caçador de alienígenas, ele tem uma arma, né? Tipo um punhal, assim, que ele... Chega a aparecer esse episódio? Não lembro agora. Eu não lembro também. Que ele acertava esse punhal, tipo, na fronte, assim, na nuca, assim, pra poder matar o alienígena. Então, algo assim. Ah, tinha... Como se fosse uma... É tipo um negócio com finco, assim, né? Não era uma lâmina mesmo, né? Tipo um punhal, assim, não sei. É, tipo um negócio... E esse é um episódio que eu sei lá, os contatos que o Mulder tem, mas ele consegue, sei lá, ir pegando carona e pedindo favores até chegar no Polo Norte, sei lá, no submarino. Sim. Que é justamente onde esse cara foi depois. É uma nave espacial. É, que era uma nave espacial. Inclusive, ele é a capa da segunda temporada, né? A imagem de capa da segunda temporada com imagem com Ah, essa. Verdade, tem É, tem esse submarino aí, que é a imagem. Uh-huh. E esse episódio foi, inclusive, escrito pelo David Duchovny, né? Não sabia. Nessa segunda temporada, o David Duchovny escreveu alguns episódios. Inclusive, o final da temporada foi escrito por ele também. É, ele teve participação, né? Eu acho que tem um episódio da sexta temporada, se não me engano, ele foi o diretor também. É, isso é bem comum em série mais longa, né? É. De vez em quando você tem ali uns atores que acabam dirigindo episódios, escrevendo e tal. É comum em nessas séries assim. Tem um episódio que é dirigido pela Scully, né? De Leandro. Ah, mas o mais curioso é porque a gente tá na segunda temporada, né? Ele já tava envolvido logo. Porque a segunda temporada é meio que início ainda da série, basicamente. E ele já tava lá envolvido e tal, em roteiro, direção. Mas é qual episódio esse Colônia mesmo? É o 16º. Ah, mas é esse que o... É, pois... o Duchovny escreveu Colônia, escreveu o final da temporada, Anasazi. E eu acho que só foi esse que ele escreveu. Agora eu acho que ele dirigiu algum também, não? É ele junto com o Chris Carter, né? Pelo sim. Ele só escreveu. Parece. Mesmo, ele não chegou a dirigir nenhum episódio, não. É, o Chris Carter ajudou com o roteiro, porque o Chris Carter é o criador, né? Ele nem ia deixar tudo pro Duchovny, né? No crédito tá, tipo, que a história é do Duchovny e, tipo assim, como se fosse o script, vamos dizer assim, é do Chris Carter, sabe? Sim. Então, ou seja... Teleplay que aparece. Isso, então, assim, o Duchovny, ele ajudou ali a criar a história, deu as ideias e tal, e aí teve a... conversão, vamos dizer assim, pra ser gravado pelo Chris Carter, né? E com certeza eles trocaram ideia aí. É, eu acho que é porque o Chris Carter que é o roteirista, né? O Duchovny não tem a experiência necessária pra roteirizar um episódio sim, sozinho, sim, né? Na verdade, tem outros colaboradores também que escreviam os episódios, né? Era só o Chris Carter, não. Tinha o Frank Sponitz também. Ah, sim, não, são vários. É, tem o James Wong também. Toda série de TV nunca tem um cara só escrevendo, né? Tem até aquele cara do Vince Gilligan, né, se não me engano, que é do Breaking Bad também. E inclusive tem gente de Sobrenatural na equipe dirigindo também, tipo o Kim Manners. Inclusive, né, Sobrenatural. É incrível como Sobrenatural tem tanta coisa de Arquivo X, é incrível isso. A gente tava falando da irmã do Mulder, né, e aí, sim. Claro que você acaba descobrindo que ela não é irmã dele nada, né? É, ela também tem. Ela, tipo, eram vários clones, né? Você lembra? Ela é tipo a Tia May no Homem-Aranha 200. Um clone alterado geneticamente. Assim. É, ela só usou a necessidade, vamos dizer assim, do Mulder pra ele poder ajudar elas, né? O Lu Suave mas... também é um episódio interessante, assim. É assim, mais ou menos, né? Que tem aquela sombra lá que é o. Que é tipo um buraco da negro. Sombra. É. É o tem um ator Luz também Suárez, da série Monk, né, se não me engano. Esse da sombra, eu achei a ideia interessante, sabe? É, eu acho que no geral eu até gostei dele, assim. Agora, dá uma vergonhinha ali do efeito especial do povo morrendo com a sombra. É um pouco estranho, realmente, tipo, eles sendo sugados pro chão. É um pouco mas esquisito. Eu acho que é o que a gente falou do efeito também, né? Tipo assim, você tem que considerar que é uma série de TV, não é uma mega produção, tem que considerar e que é... E também a época, 94. Né? É. 95, no caso, mas mesmo assim e tá? Tal. Então, assim, não é. Ok, né? É, tem um episódio que é o penúltimo, que é daquela cidade canibal. Legal também esse episódio. Sim, sim. Our Town. Eu lembrei daquela lenda do Wendigo, que inclusive foi adaptada em Sobrenatural. Nossa, Sobrenatural de novo. Eu acho que se você recortar partes desse podcast, vai virar um de Sobrenatural. Assim. É, dá pra fazer de Sobrenatural. É. Porque tem esse ser um indigo que na verdade que é uma lenda indígena, se eu não me engano, que comer carne humana torna a pessoa forte, que tem vida longa e tal, essas coisas assim. É uma lenda indígena, se eu não me engano, isso, né? É, tem muita tribo africana que considera isso, né? Tanto que quando o cara matava o inimigo, né, da outra tribo e tal, ele comia a carne do cara pra pegar a força dele e tal. Uhum. Tem isso de verdade, inclusive. Então é outra cultura, né? Bom, e... Aí, por fim, o último episódio, eu... Tipo assim, ele foi legal, mas... Ele tinha muito um clima de episódio duplo, sabe? Que, tipo assim, você ia ver o próximo episódio na semana que vem, mas sim, ele é o episódio final da temporada. Então, esse episódio, quando eu assisti ele na época, eu lembro que eu fiz uma maratona, assim. Aí, na verdade, ele é a parte 1 de 3, assim. Só que as outras duas partes estão na terceira temporada. Pois é, eu porque assim, desculpe te interromper, mas normalmente quando você tem um episódio que termina em aberto, no final da temporada, eles fazem um negócio mais grandioso, vamos dizer assim, sabe? Não é bem essa palavra que eu queria, não, mas tipo assim, eles mostram várias situações pra você ficar pensando o que será que vai acontecer com isso e com aquilo e com isso. Esse é tipo assim, o Mulder tá no lugar, explode e acaba, continua. É. Como assim? É aquela coisa assim, né? Assim, como você sabe que é uma série antiga e tal, né? Pô, óbvio que o Mulder não vai morrer, né? Esse episódio, ele aparece o Chris Carter, né? Ele faz uma ponta na série, assim. Eu não vi a cara do Chris Carter até hoje, então eu não reparei que tinha ele, não. É, ele é um cara de cabelo branco, assim. O Chris Carter parece que nasceu de cabelo branco, assim. Deixa eu ver aqui a cara dele pra ver se eu lembro dele episódio. Vi aqui. Ele deve fazer uma pontinha só. Ele aparece naquela reunião lá que eles estão interrogando a Scully. Ele é um dos caras que tá na mesa. Uhum. Eu acho que é ele mesmo. Ele mesmo. Ele só não tá com mullet assim, não. Tá com cabelo menor. É porque esse episódio, o Mulder, ele recebe lá uns arquivos que um cara conseguiu roubar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Que tem todos os registros sobre a alienígena desde os anos 40, sim, eu acho. Tem um índio também, né? O Albert, se não me engano. Tem, que é o cara que tá traduzindo, porque os arquivos estão criptografados e tal. Eu achei legal o episódio, só que realmente ele não parece episódio de final de temporada, sabe? Uhum. Ainda bem que a gente não tá vendo, tipo, ter que esperar 6 meses pra ver pensou. O próximo. Mas a recomendação que eu tenho dele é de que é um bom episódio, assim, eu acho que... Ele é bom. Assim, pra mim é a melhor season finale, né? Término de temporada é da quarta pra quinta, né? No episódio chamado Gethsemane, a maior das mentiras. Mas acho que logo depois dele, pra mim, é o Anasazi. Sim. Não, então, assim, eu tô falando isso não que sim. ele seja ruim. Não, tá? Sim. É só porque eu fiquei assim, caramba. Não, mas eu falo assim, mais pra mostrar a importância dele, assim, né? Sim. Pra mitologia, assim. Eu acho que na época foi. Porque... Porque eles vêm, tinha uma lenda antiga lá, que sim. tinha um povo indígena, que, traduzindo o nome lá do povo, era tipo, sei lá, extraterrestre, sei sim. lá qual era a tradução, mas era tipo isso. E aí o Mulder, ele chega lá no lugar e ele vê que tem várias ossadas de alienígenas, né? Sim. Então realmente é um negócio grande aí. Bom, mas a gente falou de uma forma geral sobre a série e mais especificamente da temporada 1 e 2, eu acho que tá sim, bom, né? Já sim. tá longo aqui o programa. Eventualmente a gente deve assistir em algum momento as próximas temporadas e ir acompanhando lá pelo grupo no episódio de hoje, né? O link vai estar no post aí. Então eu vou convidar todo mundo que tá ouvindo, se quiser participar lá do grupo, para quando a gente for assistir, acompanhar com a gente, não só essa série, como outras que porventura for ver também, né? Só clicar aí, pedir para participar e relembrar essa época antiga em que a gente assistia um episódio por dia e ficava discutindo com os amigos a respeito. Vocês vão querer comentar mais alguma coisa ou eu posso seguir aqui pra ficar? A gente comentou tanto de Arquivo X e esqueceu de comentar da música tema. É verdade, cara, essa música tema, ela foi marcante pra caramba, né? Do Mark Snow. Um colega meu usava, eu acho que ele usa até hoje de toque. Eu ouvi a música tema de Arquivo X antes de saber que existia Arquivo X. Ela sempre é usada, né, assim, programa de humor. Ela é icônica, né? É icônica. Inclusive, eu adorava toda vez, quando algum lugar, algum programa de TV, alguma coisa assim, falava de alienígena e não tocava essa música, eu ficava revoltado. Inclusive, a gente não falou a frase I want to be, que believe. É uma frase marcante aí do... Eu quero acreditar. Ah, também tem The Truth Is All There também, né? Fora. Eu, como vi boa parte da série dublada, aí toda vez na abertura, aqueles cara que sempre lê as placas, sempre faz essas coisas assim em dublagem, sabe? Ele toda vez falava a frase, a verdade está lá fora. E era a voz do Homer Simpson. Só de Santana. Nossa. Era o Homer Simpson falando, a verdade está lá fora. É interessante que pra episódios assim, importantes da mitologia, eles mudavam a frase assim no final da abertura. Esse último da segunda temporada tá codificado. Tá nas asas, né? Igual tava os documentos, tá codificada a frase. Mas é legal que tem uns episódios assim, tipo... Trust No One... Tem um momento que aparece assim... Não confia em ninguém na abertura. Tem outros também, cara. Tipo, é interessante que você tá, né, acompanhando a série assim... Do nada dá aquela quebra, assim... Tem um nome diferente, assim... E você fica já intrigado no início do capítulo, assim. Exatamente. Bom, eu queria agradecer o Miller de estar participando novamente aqui, né? O Miller já participou de alguns podcasts aqui com a gente. Qualquer coisa pode me chamar. E também agradecer o Marcos, né, que é a primeira vez que participa. Sim, sim. E Marcos, se você quiser fazer um jabá aí, eu sei que você já gravou uns podcasts sobre Arquivo X antes. Pois é, eu faço parte, né, do, da Resistência Exer, né? Exer, no caso, é o nome que se dá ao fã de Arquivo X, né? É, nós temos um podcast que iniciamos em 2016, né, com o início da 10ª temporada. Nós gravamos um episódio para, basicamente, um episódio para cada capítulo da décima. Depois retomamos e gravamos também para a 11ª temporada, né? Ainda faltam dois episódios, né, para finalizar essa 11ª, e também gravamos de episódios que consideramos importantes, assim, né? Episódio piloto, o episódio A Verdade Está Lá Fora, da primeira temporada, o EBE também nós gravamos e tal. Nós temos a página no Facebook, na Resistência Exer, a gente tá sempre postando lá. Eu já conheço a galera, assim, do Arquivo X, assim, o Gabriel, a Dani, a Marina, assim, tal, a Camila, já tem um tempinho e tal, desde quando eu comecei a acompanhar a série e tal, e nós temos uma amizade, assim, né, que bem, assim, né, marcante por causa da série. Assim, eu cheguei a conhecer a Marina, né, ela é do Rio Grande do Sul e tal. Ela tem a tatuado no braço, assim, a pauta, a partitura musical, né, do tema da série, assim, interessante. Caramba! É. E aí todo mundo faz parte lá do Resistência Exer. Sim, Resistência Exer. Aí é só procurar lá no Facebook. Ah, eu também sou... Eu vou linkar aqui também. É. Eu também sou colaborador também da página do Cozinha do Inferno, né? Tô lá postando também, do Demolidor, né? Sim, sim, Cozinha do Inferno. É, vai estar tudo linkado no post. É, bom, e só lembrando que esse podcast, o Paper Masters, ele é do site comicboxhqs.com.br. E a gente fala de temas gerais, né? Começou falando de Papercraft, mas agora fala de temas gerais e Papercraft também. É... Então, ouça aí os nossos outros episódios. É, e também a gente tem o PicPay, né? Se você quiser contribuir com o site de alguma forma, financeiramente, para ajudar a pagar servidor e etc., fique à vontade. Mas, mesmo que você não possa, você ajuda muito divulgando o site e o podcast para outras pessoas, né? Lá no site a gente tem várias caixas para quadrinhos gratuitas para baixar, imprimir, montar e guardar seus quadrinhos. Então, fique à vontade, sejam bem-vindos. E? Não confia em ninguém. É. Não confia em ninguém. A verdade está lá fora. O governo nega conhecimento. Eu nego tudo, né? É. Agora imaginem o Homer Simpson falando: a verdade está lá fora. Duh!